Adão. Dois corpos e um só coração. Até podemos mesmo não querer saber, mas há coisas que se está mesmo a ver. Pois nós somos como sol e lua, tu és meu e eu sou tua. Não adianta esconder, corro para ti como um rio para a voz, ao primeiro som da tua voz. Não adianta esconder, basta um segundo do teu olhar para fazer o tempo parar. O amor é amor, sabes como é? Pois nós somos como Eva e Adão. Dois corpos e um só coração. Até podemos mesmo não querer saber, mas há coisas que se está mesmo a ver. Pois nós somos como sol e lua, tu és meu e eu sou tua. Não adianta esconder, corro para ti como um rio para a voz, ao primeiro som da tua voz. Não adianta, não adianta esconder, basta um segundo do teu olhar para fazer o tempo parar. Não adianta. Ti como o rio para a voz, ao primeiro som da tua voz. Não adianta esconder, basta um segundo do teu olhar para fazer o tempo parar. Não adianta esconder, basta um segundo do teu olhar para fazer o tempo parar. Basta um segundo do teu olhar para fazer o tempo parar. Não adianta. Canal 2. Eu não sei se vou te perdoar. Tu magoaste o meu coração. Não quero saber a tua decisão. Não dá mais, não dá mais. Vou embora. Yeah.

estrada que vai à montanha. Lá na Casa Branca já deixei o meu coração. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Vem com o barco tão cheio, contigo no mar. deixas mal para mim.

Conheci a menina princesa, pois tu framboesa, o tempo não apaga o paladar. Conheci a menina princesa, corpo rebuçado, pecado, que procuro onde estiver.